Aqui é Rafael TKI, nem abertura a gente tem mais. Aqui é o Joker, já morreu o Paul Walker, já morreu o Fausto Antin, Robbie Williams. Quem vai ser o próximo integrante do Backstreet Boys? Pois é, né, cara? O próximo tá aí. Parece que quem tá indo é o Jô Soares, né? Ele foi liberado hoje do hospital. Ele foi? Mas ele não tava, foi. Tipo, não perdeu uns 10 quilos e tudo mais? Ah, não sei, mas eu sei que ele foi liberado hoje do hospital. Ah, então não tá mais morrendo? Não. Ô, tristeza. Não sei, ele é gordo. Gordo morre sempre. Enfim, pessoal, estamos aqui numa edição diferente e curta do podcast Banco de Cérebros, edição que nós estamos retornando, e nessa edição nós iremos comentar o que aconteceu nesses últimos tempos. A gente vai começar falando de cada palestino, ou a gente pode passar só pelas celebridades? Porque teve gente que morreu esses tempos, é descomunal. Só pelo avião da Rússia. Vou começar pelo avião da Rússia. Não, tipo assim, isso daí, cara, é impressionante. Porque caiu o quê? Uns 3 aviões? Sem pode ir nesse tempo que não teve? No mínimo uns 3, né? Cara, teve surto de ebola, teve muita coisa. Foi muita. Que é mesmo ebola? E não tem cura essa droga. É, acabou a Copa, ficou um monte de ebola por isso. Que bosta, não, essa foi muito ruim, cara. Nossa. Mas tipo, cara, tá, surto de ebola, 3 aviões caíram, não sei se nesse, acho que foi nesse meio tempo, que morreu o Fausto, acho que um pouco depois, morreu o Fausto Fante, que era o Renato, do Hermes e Renato. Engraçado que em atividade ele era o melhor, cara, pra mim, velho, no grupo. Eu fico entre ele e o Bruno Schutter, assim, então. Mas o Bruno Schutter, tipo assim, ele saiu e... Sim, sim. Né, tipo assim, eles dos atuais, os que estavam presentes no grupo, se bem que eu não sei, eles estavam em algum outro canal? Porque depois que a MTV caiu... Eles assinaram com o FX, eles iam começar o programa novo deles agora em 2015, eles estavam pra começar a gravar. Puta que pariu, nossa. E aí acontece uma coisa dessa. Mas, tipo assim, o meu favorito deles era ele, cara. E engraçado que, tipo assim, ele era citado como um rapaz mais sério do grupo, que queria que o grupo fosse levado a sério. Né, tipo assim, ele ficava até meio, ele se dizia irritado porque, tipo assim, ele queria passar que o grupo, na verdade, fazia aquilo com seriedade, que não era simplesmente pegar e começar a gravar e filmar qualquer coisa. Eles pensavam, tinham um roteiro, tudo, e o pessoal não levava isso a sério. Então, tipo assim, ele era mais centrado, e é dito que, tipo assim, em entrevistas e tudo mais, ele era mais sério. E aconteceu isso, né, o cara tava sofrendo de depressão, que também veio a levar à morte o Robbie Williams, né? E os caras, da mesma maneira, os dois, né, cometeram suicídio enforcados, né? Que é uma coisa... Sim. Nossa, é triste. É, o Robbie Williams, ele, segundo que eu li, ele tentou cortar os pulsos, né? Ele foi contado com os pulsos cortados também, mas... É foda, isso daí foi muito em pouco tempo, cara. Questão de semanas, duas pessoas, assim, morreram, dois atores ligados ao humor morreram. É, da mesma maneira, cara. É foda isso, cara. É muito foda. Esse Robbie Williams foi esse caso, né? Foi encontrado na casa dele também. É, mas na verdade tem uma pesquisa que diz que normalmente as pessoas com muito bom humor tendem a ter depressão que usa o humor pra poder esconder, assim, os problemas. É, né? Tem isso. Exatamente. Sempre foi isso, assim, né? Engraçado, eu conheci pessoas assim. Pessoas que, tipo assim, o cara era ia em festas de família e tudo mais. Era o mais engraçadão, o cara das piadas. Gente boa pra caramba, só que o cara, né, ali, a gente não sabe o que passa na cabeça da pessoa, né, e o cara é mó depressivo e tudo mais, cara, é triste, depressão é uma doença desgraçada, é uma doença mesmo. Engraçado que na minha timeline apareceu hoje, Jô Soares morreu, John Williams morreu, eu falei, cara, não é possível, cara. John Williams ou Rob Williams? John Williams colocaram, não, mas era trollagem, então. Pô, eu torci tanto pra ter sido o Rob Williams, o cantor, que tivesse morrido, mano, que eu odeio aquele cara, puta. O Rob Williams é o cantor que todo show que ele faz, ele toma um capote, né, porque ele sempre cai no chão. Tem uns 3 vídeos de show que ele caiu no chão. Inclusive, eu acho que pelo menos umas 100 pessoas se mataram por causa do Rob Williams, mano, por causa das músicas depressivas dele. É, pois é, ele causa mais mortes do que a própria dele, né, a própria morte, né. Mais mortes que bola, né. Boa noite. Boa noite. Está no ar mais um jornal. Jornal que é muito mais jornal que o jornal que você compra na banca de jornal. Triste. Revoltante. Lastimável. Lastimante. Esta semana, o Jornal estreia uma série de reportagens que retratam a vida dos excluídos, sofridos e massacrados brasileiros que morfam no interior do Brasil. E engraçado, né? O meu HD inventou de queimar justamente no uma semana antes, um dia antes da Comic Con. Tá certo que eu não ia pra lá, então, tipo assim, muita gente, né, fala assim, deixa de frescura. Mas eu não pude acompanhar nada, dizem. Eu sou fã de podcast, eu faço podcast, mas sou fã de outras edições. Perdi meu podcast favorito, que não está hospedado mais na internet. Tudo porque o meu HD queimou. Eu perdi todas as edições, só eu tinha essas edições. Não salvei em nenhum lugar, a mula, né? E, tipo, perdi tudo. Por isso que nem abertura esse podcast teve, porque eu perdi até a abertura do podcast. Mas, enfim. Teve o Dunga subindo a seleção de novo. Dá pra ver nas entrevistas que ele deu. Ele fala que Nelson Mandela era incompreendido, né? E que ele vai mudar a opinião das pessoas realmente, que nem Nelson Mandela. Exatamente. É uma boa comparação. A mesma comparação que o Luciano Huck fez no 11 de setembro e a perda do Brasil na Copa. Exatamente, cara. Faz todo sentido você comparar o apartheid com a escolha dele. É maquice. Ah, um assunto que eu vi bastante essa semana falar foi da atriz pornô lá que foi espancada, Christy Mack. Nossa, foi espancada a atriz pornô? É, não sei. É, tipo, Christy Mack, ela é uma atriz pornô bem famosa aí, realmente. Acho que ela ganhou eu não sei o nome do prêmio de pornô. Mais informações, escutei o Carinhos Voadores. É um bom podcast. Aí, já é sua indicação já do dia. E ela namorava um lutador de MMA, chama War Machine. O nome dele não é War Machine, é filho. O cara chama Armachine. Me lembra alguma coisa, eu não sei o que é, mas eu lembro. Jamie Foxx. Não, não é Jamie Foxx, é o time que eu tô falando. O Don Cheddar. O Don Cheadle, o Máquina de Combate, mas enfim. É, então, ela foi espancada por ele e tal, e com a cara tudo fodida. E tá, tem várias. Tem uma galera fazendo campanha aí pra arrecadar dinheiro pra. Não sei, pra ter tipo cirurgia, não tem. E tem um cara que tem um caçador de recompensas aí que tem até programa de TV já tá atrás do cara. Ele falou, já sabe até onde o cara tá e só não quer ir de. Só não quer já atacar agora porque senão ele vai matar o cara. Cara, o caçador de recompensas tem um programa na TV. É. E ele vai atrás do lutador de MMA por ter espancado uma atriz pornô. Sim, é que pagaram pra ele atrás. Cara, isso é uma notícia, hein, cara. Foi o Jimmy Jean que pagou esse pau. Esse cara aí. pra pegar o Jimmy Jean é um ator pornô bem famosinho aí. Ele é tipo, sei lá, o. Fala um ator que tá bem em alta aí. Tipo, sei lá. Ele tá em alta, o pescoço dele tá bem alto. Tipo. Fala algum ator assim, comparável a Jennifer Lawrence. Luciano Zafir. Enfim, cara, ele é tipo um ator pornô muito alto, assim, tá ligado? Ele até faz filme normal e tal, e ele é bem cult, assim, e ele ficou famoso porque ele meio que popularizou o estilo de chamado alt porn, que é tipo minas tatuadas e tal, e essa Christy Mack é desse estilo de pornô, então. Mina tatuada, undercut, ela é Skrillex e tal. Agora, um caçador de recompensas tem um programa de TV. Como que ele é, cara? Ele é tipo o Kraven do Homem-Aranha? Tipo, vive na África. Ele é um cara loiro, bem tiozão. Né? Mas não é único, tem vários programas de caçador de recompensa, mano, na TV. Caraca, que bizarro. Mas isso não é crime? O cara é um mercenário. Não, porque tipo, ele caça, ele acha o cara e traz pra polícia. Né? Olha, cara, que foda. E isso é uma profissão? É. Disso eu não sabia, sério mesmo, cara. É, assistam o Truth TV, lá tem um monte de programa assim, no canal Truth TV. Eu tava ouvindo, inclusive, meus podcasts antigos, pra recomendar alguma coisa nessa edição, mini edição. Eu vou deixar o link aí do site. Site não, do blog que eu criei, que é um blog relacionado ao Banco de Cérebros, onde tem todas as edições do Nerdologia, que era o podcast que eu e a galera aqui do Banco de Cérebros fazíamos antes, lá no site Combo Nerd, e teve uma época também que foi no site Royal Flush. Então eu já deixo aí pro pessoal escutar. Tem muita coisa muito ruim, não que eu seja diferente no dia de hoje, mas eu gaguejava muito pra poder falar, então paciência. Mas todas as edições são bem maneiras, então se o pessoal quiser escutar lá, No cinema, Mercenários 3, você assistiu o Joker? O filme é bom, é... ele não traz tanto aquele par de humor assim do segundo. Ele tem um pouco de aquele humor referencial assim no começo, ali no resgate das Snipes, mas depois o que tem de humor é meio que nas costas do Antônio Bandeira, assim, que tipo, tá muito bom no filme. O personagem dele é muito engraçado e... quem diria, né? Mas o filme é bom, a cena final desse filme tipo, supera qualquer cena de ação que teve nos outros, porque foi muito foda, assim, é... um negócio que eu achei da hora é que tipo, cada personagem usou uma arma diferente assim, no final, então tipo, um dos mercenários novos usou uma shotgun, o cara deu tiro pra caralho, o Dolph Lundgren pro Anticultor roubaram um tanque na cena final do filme, que é muito foda. Jet Li voltou pra esse filme, participação do Harrison Ford é bem da hora, assim, ele não chega, tipo, ele não pega em arma nada, mas ele é tipo piloto do filme, assim, ele tem uma cena assim, da hora, foi pilotando um helicóptero. É o senhor, né, cara? Não vai, tipo... É. Sempre, nunca foi da violência extrema, assim. A galera nova que entrou, praticamente todo mundo tá bem. O Snipes, o Antônio Bandeiras, Randa Russo, os outros três caras lá. Tirando o cara que o personagem dele é tipo um hacker, assim, que... Ele fica meio... Ele, tipo assim, no final do filme, ele mata tipo, os três caras e fica o resto da cena inteira, tipo, tentando chegar no teto, subindo uma escada lá e tal. E, tipo, ele é meio bosta, mas, tipo... Daí o filme é bem da hora. É... Aí tem mais história com o segundo, em comparação. E tem boas cenas, assim. Porque a parte de coreografia tá muito boa, as cenas de luta estão fodidas, assim, muito bem coreografado. Tem muito mortal nesse filme. O nego da Xangô pra caramba. Muito mortal e muita arma RPG, tá ligado? Nossa, missa. Tem tanta RPG igual tem. Será que vai ter o 4? Você acha que vai ter o 4 depois desse? Deixa agora. Acho que sim. Porque, tipo assim, a aventura continua, né? Sei lá, por mais foda, por mais cinco do Mercenário, é coisa mais fácil. Engraçado, eu tava vendo um, cara, os trechos do 1. O Stallone, eu acho que em visual, não que ele esteja, né, perfeito nos dias de hoje. Mas em visual, acho que hoje em dia ele tá um pouco melhor, sabe? É, o envelhecimento dele tá mais tranquilo agora. Porque na época do Rock ele tava, tipo, gordão, tava estranho pra caramba. Do Rambo, é horrível, é horrível. É que ele tava usando muita bomba, né? Ele tava muito fodido. E no primeiro Mercenários, cara, o rosto dele tá esticadaço, cara. Mas tava muito feio, cara. No segundo, que o rosto esticadaço é do Schwarzenegger, que... Botox pra caralho, cara, ele tava bizarro, assim, tá. No começo não tá normal, depois tá... E aí, tipo assim, agora, acho que no terceiro, eu vi que ele tava mais de boa. Ainda bem, porque daí me assustou profundamente nos filmes dele, cara, o visual dele tava horrível. Tava um peixe-boi no primeiro filme. Aliás, tem alguma referência, tipo, filme, exemplo, Antônio Bandeiras, tem referência a Mariachi, ou alguns filmes dele? Tem, toca a música do Zorro quando ele aparece, né? Ah, é? Ah, então, então tá de boa. Aliás, os filmes B estão fazendo a mesma coisa que Mercenários, estão juntando muita galera, né, cara? Sim, tem bastante filme. Tem muito filme, assim, então, interessante. É, dos outros filmes a gente já não assistiu nenhum nesse meio tempo, né? Tartarugas Ninja saiu agora, não assisti. Eu não vi ainda, eu também não vi. Guardiões da Galáxia, todo mundo, sabe, chupando o saco, não tem nem por que falar, tá muito, muita gente. Eu vi tanta chupação de saco que eu tô sem ânimo pra assistir. Tipo assim, eu continuo com ânimo. Transformers não tem nem que dizer, perda de tempo total, assisto o primeiro 4 vezes pra poder compensar todos os filmes que foram lançados, porque é foda. Esse último não tem nem que comentar, né? Vamos passar longe. Enfim, de HD novo e a mesma bipolaridade. Estamos aqui, eu voltei aqui, a gente volta com o podcast. Espero que semana que vem tenha uma edição normal. Joker, tem alguma coisa pra falar? Não, entre no Pipe Bomb, lá que é meu podcast de Luta Livre, quem curte Luta Livre, e leia o meu post aí que eu fiz no Banco de Cérebros, The Rock's Not Dead. Exatamente, nova coluna. Breve segunda edição. É, respondam nossas enquetes, que agora a gente tem enquetes que são um grande serviço de utilidade pública, né? Nossa última pergunta foi sobre qual que você prefere, bolacha ou biscoito, né? Então, você vê como que é uma... Ó, eu acho que quando eu compro a bolacha, eu tenho dinheiro de chamar... Inclusive, eu vou chamar a bolacha pra gente agora de Carlos.